896, redução 2209. Reduzindo 2209, 896. Então 3891 no 10, se mantém 3 mil pés, que é negar 10 no 9. Então 3 mil pés, 10 no 9, está 3891. Diga. Em questão da procurante de vento, a frente de vento é possível a procurante de chão, igual a 351. Aguarde. Então, 3891, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, redução 2009. Localizador visual com a 10, Web 5899. Web 5899, completa final, torre 1 no 86, bom pouso. Obrigado, boa noite. 1 no 895, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Foi 896? Afirmo, no 896, mantenha a proa, limite ao localizador. Desce para 4 mil pés, QNH 10 no 9. Mantendo a proa, limite localizador, desce para 4 mil pés, 2019. Diz que é aqui Tango, direto de China. Direto de China, oito, nove, meia, desce para 2 mil pés, ajuste 10 no 9. Descendo para 2 mil pés, 1896. Oito, nove, meia, para o localizador, direita, 050, reporte estabilizado. 0 para o localizador, reporte estabilizado. Indicador 42. Então 3891, completa final torre 1 no 86, bom pouso. Patrulha Salvador, boa noite, Gol 1805. Gol 1805, contato radar, sobre mantém 370, saída PUCA. Da PUCA para 370, Gol 1805. Salvador, boa, bom dia, voa 1714, 230 para Aracaju, com informação Bravo. Utilizado no 896. No 896, completa final, Torre 1, no 86, bom ponto. 186. Patango, Whisky, Yankee Tango, chama Recife, 12685, bom voo. Salvador, Morante, tá 3152. São 3152, boa noite, contato radar, Fábio Mantenho 330, saída PUCA. Fábio, 330, tá 3152. Volno 805, chama Recife, 12685, bom voo. 12685, grato, boa noite, bom 805. Tá 3152, Recife 1, 2685, bom voo. 2685, bota 3152. Controle Salvador, muito bom. Boa noite, ainda está feito no 7-0. A Brasil no 5-0, informação Bravo. São 3170, aciona a identificação. Desce para 2000 pés, QNH 109, direto do Duna. Direto do Duna, 2109, da 3170. Controle Salvador, boa noite, gol 1784. Gol 1714, contato radar, sobe mantenha 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol 1784. Motor de Salvador, boa noite, o objeto 6746. O objeto 6746, boa noite, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, que é negão no 019, direto Duna. Direto para Duna, 3 mil pés, no 019, 6746.